músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Deep inside, I don't know why, but Músicas inesquecíveis. Teve para você Mick Fleetwood, também Chicago, You Are the Inspiration e Pussycat abrindo nosso encontro com Blue Light My Eyes. Chegando para você, Benny Mardones, Into the Night. Estamos apresentando Encontro Central. Thank you.

my breath away, and I don't know what to say. Cause you take my breath away. You take my breath away. You take my breath away. You take my breath. Músicas inesquecíveis. Fechando o nosso primeiro bloco é com Hyde Smith, You Take My Breath Away, Lenny Broad, Over You e Benny Madonis, Into the Night. Já já tem mais romantismo para você, aqui no Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. E já estamos de volta com o Encontro Central dessa super sexta-feira, né? Tá a fim de participar aí? Pedir a sua canção, mandar a sua cartinha romântica? Só mandar um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com e a gente lê a cartinha, toca a música que você pediu com a sua indicação. E agora tem Scorpions, Away Somewhere. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Thank you. as canções imortais. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Estamos apresentando Encontro Central. Jeff Beck, na voz de Rod Stewart, People Get Ready. Também The Corgs, Don't Look Back, Scorpions, Away Somewhere. Chegando aqui, Jimmy Helms, Gonna Make You Can Refuse. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Says hold it down. So now I'm putting about the fever word like what must be. Didn't you know that you belong to me? Gonna make you an offer you can't refuse. Gonna put my finger on you like a puppet thing. I never say a thing I mean that don't come true. Believe me, I don't wanna hurt you, but my heart won't set you free. Surely you know that you belong to me. Gonna make you an offer you can't refuse. Gonna put my finger on you like a puppet thing. Músicas inesquecíveis. To see Encontro Central. Oh. músicas inesquecíveis. E fechando mais um bloco com o Rick Ocasek, é o vocalista aí do The Cars, né? Emotion, Emotion. Também Ronnie Drypers com Sea of Love. E Jimmy Helms com Gonna Make You Can Refuse. Daqui a pouquinho a gente volta aí com a tradução do dia. Estamos apresentando Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. E já estamos de volta. E está chegando para você a tradução do dia, aquela que você indicou pelo ouvintecentral@hotmail.com. Tem Air Supply, Making Love. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Eu sei como suspirar, e eu sei como chorar. Eu sei onde encontrar respostas. Eu sei como mentir. Eu sei como fingir. Eu sei como fazer os esquemas. Eu sei quando encarar a verdade. E eu sei muito bem como sonhar. Eu sei onde te tocar. E eu sei o que provar. Eu sei quando te trazer para perto de mim. E eu sei quando te deixar solta. Eu sei quando a noite está acabando. E eu sei o tempo de voar. E eu nunca vou te contar tudo aquilo que tenho para te falar, mas eu sei que tenho que tentar. Eu conheço a estrada da riqueza. Eu conheço os caminhos da dor. Eu sei todas as regras. Eu sei como quebrá-las. Eu sei sempre o nome do jogo. Mas eu não sei como te deixar. E eu nunca deixarei você cair. Eu não sei como você consegue fazer amor em troca de nada. De nada. Fazer amor em troca de nada. Toda vez que eu te vejo, todos os raios do sol estão passando pela onda dos teus cabelos. E cada estrela do céu está mirando nos seus olhos como um holofote. As batidas do meu coração são como um tambor que está perdido e está procurando por um ritmo como você. Você pode tirar a escuridão das profundezas da noite e transformá-la numa luz que brilhe intensamente. Eu tenho que seguir, pois tudo que sei, bem, não é nada até eu ter dado a você. Eu posso fazer você tropeçar e cair. Eu posso bloquear você. E eu posso fazer qualquer taco ao som de um apito. Eu posso fazer o estádio vibrar. Eu posso fazer uma noite durar para sempre. Eu posso fazê-la desaparecer ao amanhecer. Posso fazer todas as promessas que já foram feitas e posso fazer todos os seus medos irem embora. Mas nunca conseguirei fazer sem você. Você realmente quer me ver rastejar? Eu nunca vou conseguir, como você, fazer amor em troca de nada. Estamos apresentando

Encontro Central, o coração batendo mais forte. Thank you. Estamos apresentando Encontro Central. Crying out of sound. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Fechando mais um bloco com The Fix, No One Has to Cry. Também Lucifer com Self Pity, Century, Gone with the Winner. Também Paula Abdul, Hush Hush. Teve Nica Costa, I Believe in Love. E a tradução do dia com Air Supply, Making Love. Tá a fim de participar? Então é fácil, mande seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com e participe junto com a gente. Faça o seu programa Encontro Central muito mais gostoso. E a gente volta já, tem mais romantismo para você, aqui nessa super noite de sexta-feira. Estamos apresentando Encontro Central. O coração batendo mais forte. Look into my eyes, you see. Encontro Central. Abrindo a última meia hora do Encontro Central, tem Dino Vanelli, Hurt to Be in Love. Estamos apresentando Encontro Central. as canções imortais. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Gone so long before you miss me. singing this song because my eyes are misty. Cause we're through. As that cross will cross again. Song that we will play will have no end. We'll sail the sea of song like a band of gypsies. We'll lay our burdens down and play for free. And cry as he goes down, and we'll be coming home one day, one day, one day. Let the music play. Estamos apresentando Encontro Central. Foi Rita Kallet, Mike Creel, também Joe Egan, Back on the Road, e Dino Vanelli com Her to Be in Love. Chegando Danny Hirsch, It's Okay If You Call Me Your Mine. As canções imortais. Is it okay if I call you mine, just for a time? And I will be just fine if I know that you know that I want to need in your life. Oh, oh, oh, oh, oh. If I ask of you, it's alright. If I ask you, the whole being fine. To a cold, dark night. And maybe you'll call me day inside. And I need to let you know that I might be in need in your love. Oh, oh, oh, oh. kind of thing is really new. It's just the thing that happened to me when I'm reminded of you. Like when I hear your name or see a place that we've been, or see a picture of your group, or at a house that we'll be one time or another. That's all something in me I can't explain. And I can't wait to see you again. Oh baby, I love your love. Oh, oh, oh. What I'm trying to say is really new. It's just the thing that happened to me when I'm reminded of you. Like when I hear your name, or see a place that we've been, or see a picture of your crew, or that a house that you've been, one time or another. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Thank you. músicas inesquecíveis. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. Fechando mais um Encontro Central com Samantha Sung, Emotion, também ZZ Top, Rude Boy e Danny Rush. Bom, é Fábio Pérez, vou ficando por aqui, lembrando aí que tá chegando o super final de semana, né? Sabadão, domingão, então é daquele jeito, hein? Já sabe as recomendações, né? Se for beber, não dirija. E se for dirigir, né? Você já sabe, você pode virar motorista da rodada. Se tiver a fim de beber, chame o companheiro aí que não bebe, que toma um suco, e aí vocês podem fazer aí a bagunça aí nesse final de semana. Então, para vocês, um forte abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e a gente se fala na segunda-feira. Até o nosso próximo Encontro Central.